Essa é a Rádio Clube de Faxinal 790, 2.500 watts de potência, Rua São Paulo 489, Caixa Postal 08, site radioclubedefaxinal.com.br. Agora são 1:12. 13:12 aqui na programação Clube 790 AM de Faxinal. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Está nos acompanhando. Tudo de bom, viu? Sexta-feira bacana, 11 de dezembro do ano de 2020. Demorou, mas chegou, né? O final de semana. Então, espera só um pouco de pausa aí, o papai falar aqui no ar, para não sair no ar a turma da Mônica. Opa, falei. 1:13, 13 minutinhos. Para você acompanhando a nossa programação, ligue para cá e participe 3461-1291 e também 996-134688. É o telefone do seu sucesso, é o telefone da sua música, para você poder interagir conosco aqui na nossa programação, certo? Até as 4 da tarde eu estou com vocês. Estou contigo aí no abro, viu? Então vai participando comigo, vai trazendo aí, né, a sua alegria aqui para a nossa tarde de sexta-feira. O nosso show da tarde no ar. 1:13, 13 minutinhos, 13:13. Vamos trazer aí a abertura musical para você que está acompanhando a programação. E vem junto comigo, hein? Vamos participar. Boa sexta-feira, bom início de final de semana. 1:14. Natal é o tempo de comemorar a vida, de espalhar o amor e de semear esperança. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os votos do Mercado Forte aos amigos e clientes. Está localizado na rua Santos Dumont, 400. Seu telefone 3461-1091.